Os ecos, eu tenho estado também na sala, obviamente a sala de situação, a acompanhar, a funcionar em pleno, quer as comunicações, quer ao nível das imagens. A resposta tem sido boa das empresas, porque rapidamente todas vieram. Portanto, temos todos os meios acionados, a resposta é muito rápida e agora estamos no terreno precisamente a ver como é que eles funcionam. Estas empresas são empresas que obrigatoriamente, ao abrigo de legislação, têm que ter planos internos, têm uma cultura de segurança, não há histórico de grandes acidentes, mas não, a prevenção não pode ser aliviada. A prevenção é fundamental e aqui também, porque estamos em área do Porto de Aveiro, temos o nosso plano de emergência interno e todas estas empresas que têm armazenamento de substâncias perigosas também têm os seus planos que nestes momentos são testados e acionados. Falta de meios, alguma coisa que esteja a preocupar a comunidade portuária? Não, para já não. Estamos a ser acompanhados pelo nosso sobre estas questões e estamos a tomar conta da situação no terreno, mas para já nada a assinalar.